Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Para sempre. Como eu já tenho comentado aqui, o Apocalipse tem validade eterna. Não é como querem alguns analistas do livro das profecias finais, como o irmão Zaruro denominava. Todo mundo sabe que evangelho quer dizer boa nova. Portanto, quem diz evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas ou João está dizendo uma barbaridade. É anátema, como dizem os religiosos, tornam-se assim anátema. O evangelho é de Jesus, porque evangelho quer dizer o quê? Boa nova. Então, mas a gente vai dizer é boa nova de Marcos, boa nova de Mateus, boa nova de Lucas, boa nova de João. Mas eles eram discípulos de Jesus, eram seus apóstolos. Jesus é que os convocou por sua palavra, pelo seu carisma, portanto, pela mensagem que ele trazia. Então a boa nova é de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João são extraordinários, sensacionais, devotados. Venceram suas dificuldades, inclusive culturais, para escrever esses livros. Culto ali era Lucas, era médico. Os outros não. Precisou que o Pentecostes viesse sobre a cabeça para eles realizarem bem as suas tarefas. Estavam determinados para isso, pelo poder de Deus. Então, quando nós nos referimos ao evangelho, temos que dizer assim: evangelho de Jesus segundo Mateus ou São Mateus. Evangelho de Marcos, é errado dizer. Então você tem que dizer evangelho de Jesus segundo Marcos. É errado também dizer evangelho de Lucas. Tem que dizer evangelho de Jesus segundo Lucas, ou segundo São Lucas. Como é errado dizer evangelho de João. João era formidável, mas não era Jesus. Então tem que se dizer evangelho de Jesus segundo João ou São João, porque é o mesmo que afirmar boa nova de Jesus segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, o Apocalipse também é uma boa nova. Está anunciando coisas maravilhosas, além da volta triunfal do Cristo, com poder e grande glória. Como se encontra logo no seu princípio, ele anuncia a Nova Jerusalém, as transformações extraordinárias. Ninguém chorará mais de fome, de miséria, nada disso. Olha o que ele diz aqui, quer ver? No versículo 7, capítulo 1. Que boa nova! Eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até os olhos daqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o verdadeiro dono do Apocalipse, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Que boa nova melhor que essa! Então, Zaruro chamava o Apocalipse de a boa nova dos tempos modernos. E graças a Deus que é. E assim muita gente foi perdendo o pavor do Apocalipse. Eu tenho falado simplesmente com vocês sobre esse livro maravilhoso e até essa pregação que estamos fazendo do Apocalipse. Nós temos chamado de Apocalipse para os simples. E vocês vão ver aqui nesta reunião, neste programa, que surpresas agradabilíssimas, hein? Eu levo a palavra até ao superlativo absoluto sintético, agradabilíssimas surpresas. Eu estou vendo que os simples de coração estão entendendo a nossa palavra. Pois eu quero aqui o sermão da montanha, da Bíblia para o povo aqui na minha frente. Vamos lá? Todo mundo pronto para ouvirmos e analisarmos o sermão profético de Jesus no seu evangelho segundo Marcos, capítulo 13, integral. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe alertou: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do Templo de Jerusalém, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, Jesus, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiveram para cumprir-se? Imaginem a curiosidade deles diante da fonte de toda a sabedoria humana e espiritual. É nossa preocupação em unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Assunto que temos tratado aqui muitas vezes. Porque todo mundo é médium paranormal nesse mundo. O que a religião percebe por força intuitiva, a ciência demora a chegar pelos caminhos do laboratório. Bem que religião e ciência têm que andar lado a lado, porque uma desbasta as arestas e os excessos da outra. Então Jesus passou a dizer-lhes assim: Vede, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também muita fome. Estas coisas, contudo, são apenas o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e aos tribunais, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo que falará por vós. E um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse Deus abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviará das dias de grande tribulação. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, pois tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, toda a humanidade verá o Filho de Deus vir sobre as nuvens com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos dos quatro ventos da terra. Da extremidade do mundo até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer todas estas coisas, sabei que o tempo está próximo, que o fim se encontra às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai Celestial. Estai, porém, de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis em que dia e em que hora voltará vosso Senhor. É como se um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se de tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, em particular, digo a todos: vigiai! Vamos analisar isto aqui, vai ser em vários programas. Estão dispostos? Estamos! Isso aqui é a coisa mais importante do mundo. Ninguém poderá dirigir nem o galinheiro de sua casa, se ainda hoje as pessoas na cidade têm galinheiros. No meu tempo, todo mundo tinha um galinheiro no fundo do quintal, pomar. Na casa onde eu nasci e vivi tantos anos, tinha abricó, pé de amora, de uma brincadeira. Você gosta de amora? A gente podia gostar. Então, vou dizer para o seu pai, para sua mãe, que você namora. Tinha coisa assim. Saputi, mangueira, jaqueira. Hoje? Mas esses tempos voltam. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos.